todos os blegueiros do Brasil. Assim, ó. Quanto mais eu penso em te deixar, mas eu sinto que não posso. Eu já me prendi bem na sua vida, muito mais do que devia. Quando é noite de regresso você briga por qualquer motivo. Só peço que tenha vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Oh, meu amado, chorando a minha paz, estou perdendo. E a nossa vida deve ser de alegria, pois eu te amo tanto. Alô, Vavá Produções! Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Eu tenho a impressão que o amor que existiu entre nós é uma chama que está se apagando. O medo de ficar sozinho me apavora, eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir pra que nunca me deixes, meu amor. Só os cachaceiros, vai! Oh, meu amado, por que brigamos? Sempre chorando a minha paz, estou perdendo. E a nossa vida deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto.